Alfa 5 a bordo na proa da rota, agradecendo desde já, 0161 no acionado. 7. 754 no gate 08, para posto de estacionamento. Motorizando o Alfa, taxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. O gol 1754 que chamou para pushback estacionamento no gate 08. 1755, de mais 5 meses. Ciente, 5 4. 1755, remoto nos 2, previsto no 3 2. Copia. 3193, área 1, aprovada nível 6, 8, 0. Controla na pista 1 a 0, sem ser as caretas aeroletas, ações diversas livres, e já cansou sem ser 1 a 0, suas transformas em vossos sonhos. 5505, transforma em 1208, controles. Salvador 380, decola direita da Aeroleta Bridge, Buzzolo 10, volta do plano 5505, o transponder 208 é o controle, vai chamar pushback no 01. Prossegue e mantendo a Juliette, 1697. Sabe 5962, ataque militar acionado, tá sua autorização, tá? 02 e Alfa, Juliette, Patifino e Índia, chama a Cruz 98 do Palmeiras, Ponto Cara, 302. Line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. We are here to line up and wait, and 610, runway 10. Brasileiro, você pode white tap, direto? Livre. Afirmativo, livre. Recepção também, 220 nós nessa. Livre. Livre, livre, grato. Controle Salvador, ronda 17, está mantendo na centena.

129, contacting Salvador Approach Frequency 120.8. 120.8, Salvador Approach, thank you, bye-bye. Salvador, boa tarde, é o Gol 9228. Gol 9228, número 6, escuta, obrigado. Gol 9230, aprovado conforme para a Fira Sinonja, nível 180, com o fim do lado saídas Liga, Israel, direto Léo, 5954, 77, transponde, anda 08, controle. Você era 5962, você possivelmente as saídas? Saída, Israel, Liga. Assista, 5962, você Para 5962, eu sou a licença, Paulo, voo 9240, pronto para o feedback de acionamento na remota no 3. Voo 9240, o Paulo, tem uma chamada para o 9697? Não, Gol 9228, Porto Seguro 320 autorizado, decola a pista 10, da Euleda, pós Leda direto Porto Seguro, 5540 transponder 208, gol 9228. Samarate está na parte 3, na posição 4, gol 9228. O gol no 754 para o táxi, com 121 na bordo, 4 horas de autonomia até em Fortaleza. No 016, autorizado, parte Índia, chama lá, 1026, gol no 754, boa. Salvador, 35447, no parte 3, pushback, acionamento. 5447, Jorge. Guadão, Solo Salvador, TAM 32, no meia, pushback, acionamento, posição 10. TAM 32, no meia. Escuta, 32, no meia, TAM. Solo Passareiro 2262, pushback, acionamento na... Oxanã 6315, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus, 10 nós. Copiou. E autorizado pouso na pista 10, Oxanã 6315. Brasil Luiz, autorizado backtrack. Vitor Mike é back, autorizado backtrack até o Itaxi, até o Pátio 4. Informo que é um Charlie 150. Tá esquecendo até o ponto de espera. Vitor Mike é back. Vitor Mike é back, autorizado táxi, reporte. Bravo Cris, tá pronto? O Salvador, gol 924, informação Sierra, 350 para o Maceió. O Caracaju aguardando 924. Da passagem ao Suruíço, Valinha do Alonso. O Salvador, o Cato Circular, 612, ponto para o da Otlá. 7, mantenha a presente posição, aguarde para ingresso, 5962, da Força Aérea Brasileira. Manda lá, 962. Oi, Salvador, bom, boa tarde, gol no 754, no ponto de espera, da 10. Quatro autorizado, aliás, mantém a cabeceira 10? Ali mantém a cabeceira 10, gol no 754. Só confirmando, o Fonseca 5962 decola a partir do hotel, confere? Boa curta, tá com a cabeça na verdade. Só então para decolagem, aeronave declara a pista da cabeceira 10, performance um pouco superior, o perfil de subida é parecido. Só então para decolagem. Aguardando o 9-2. Canal Delta, cruzamento, 9-2. Chamaremos. Solo Salvador, tá 3805, informação Romeu, Guarulhos 340. Da Euleda Bridge, guardando o copo, 3, 2, 3. Gente, feedback, bom descanso. Autorizado, 140 com 8. Altan 3193, pushback, acionamento no 01. 3193, aguarda. autorizado, chamando para o táxi, voo 9140. Consegui passar para o senhor, amigo. O professor Cicolás está aguardando para cruzar o no zero, consegui passar para o senhor no zero. Ok, então cabeceiro no zero, cruzamento autorizado, mantém a posição antes da táxi em alfa, aguardando para prosseguir o táxi junto ao solo. É, 2500, mantém a posição na alfa, aguardando a autorização do solo para se continuar. 5902. Feche mensagem, não sei se você se assusta, as mensagens. Olá, 754, contato radar, subo para nível 390, saída da PUCA. 390, saída PUCA, voo na 754. Tenho tráfego, posição 11 horas 26 milhas, sentido oposto, mantendo o nível de voo 100, aguarde cruzamento com o mesmo para prosseguir na subida. Restrito 090, voo na 754. Liberação 90, Oxa. 5962, a Força Aérea na escuta? Na escuta. Transfira com solo 1219 para prosseguir com o táxi. 219. Bravo que Luiz, que está presente para o buraquinho. Assim que bloquear buraquinho, chame o controle 1208 até a volta. Chinamento 320, pisto no zero, pouso autorizado, 140 graus, 10 nós. Afirmativo, senhora. Livre pouso, Oceanero, 6320. Informação de tráfego, tráfego cruzou o aeródromo, está afastando-se na proa nordeste, sem interferir na sua aproximação. Ok? O 62 está no táxi, na alfa, na pista. Paulo, tem um estimado de autorização para 3206, por expectativa. Ok, obrigado. Solo, boa tarde, 1600. Autorização Natal, temos a Sierra. Aguardando 1600. Tem a previsão do passarelo do acionamento, senhor? Tem a previsão de que aproximação. Solo 19240, pronto para o táxi. 5 a bordo, 3 horas e 48, alternando galeão. 3 horas e 48, Índia Alfa no ponto de espera, 18-6, gol 9240, obrigado, Montromani. Afirmativo, mantendo, atingiu o material 090754 da Gol. Afirmativo. Vai ser depois do gol que a gente vai iniciar? Ah, é isso. Ok, então, obrigado. Solo 6320, livrou na sexta do tempo. 6320, só que virou, estamos em suas costas, seu Juliette. Alfa, mantendo antes, presidente. 6320. Base para a pousada no 7. Passará de base para a final no 7, baixado de trabalho, Delta. Delta. Você tem que fazer uma ligação, você tem que fazer uma ligação, você tem que fazer uma Salvador, com 9240, no ponto de espera pronto, boa tarde. O 9240, mantém o ponto de espera, dona Zero. Mantendo o ponto de espera com 9240. Passaredo para o táxi, 49 no POB, 3 horas, Salvador. Voo 090 saída Árvore. Restrito 090 saída Árvore, trip 5447. 9240. Comandante Juliette, 6320. 6320, 2433. Vai manter, André Juliette. 2016 descendo para 2000, o Chanel 141. Vai reportar, obrigado. Oi, Deus, estamos aqui aguardando. O passaredo para ingresso no pátio. Beleza, está livre o ingresso, faz indiano, estamos só ficando sobre um leite com medo, não é? Mas não é grato. Geração. P5447, informe a proa. Solicita a proa de arbor da presente. Trisado arbor. Ascensão 200 livre. Arbor para o 200-5447, obrigado. Gol na 754, chame Recife 1285 ou termo 2545. 2685-2545. Confio baixar e travado, Mike Eco Delta. Senhora. Mike Eco Delta. Autorizado pouso pista 17, vento 150 graus 10 nós. Delta. O 9240 tente para restrição. O senhor vai manter restrição de 090, nível 090 até 20 milhas, devido a uma aeronave da Força Aérea mantendo o nível 100, prosseguindo na mesma saída. Tente manter nível de voo 090 por 20 milhas após a decolagem, voo 9240. Pronto, ponto de espera. Voo 9240, autorizado decolagem 0, 0 graus, 119. Sim, decolagem, voo 9240. Sal. Sim, nós temos 06, só que tem a Índia, antes que nós estamos subindo 06, Índia Alfa, pode ser a 286, ou tá 3216. 9224, pronto para a cota. É autorizado, Porto Seguro 320, Dael Leda Seguro, curva direita 108-5517, transponder gol 9224. Já reportar, obrigado. Selim, mantém pista no zero. Alô, mantendo o zero, mas... Portanto, 4600. Sensação de vocês fechar a recepção 1-0, fecha a sensação de estar fechada. Pessoal, vamos usar essas esquerdas, essas barras, usar essas portas, usar as três principais técnicas delas. Provado, Salvador Natal, nível 370, Brasil 1-0, decolada 1-0, curva esquerda, poucas e pá. Controle 2-0, decimal 8, transponder 5547. Para informação, 1600 está com transporte de órgãos para transplante. Habilizado no localizador, visual com a pista, Oxoné 6141. Oxoné 6141, chame torre 186. 186 com a torre 6141, obrigado, Sérgio. 0 graus até 20 milhas devido a uma aeronave da Força Aérea, mantendo nível 100 na mesma saída. O TRIP 5447 solicita a coordenação proa de Lapa da presente. Confirme a proa ideal. Proa ideal para Lapa 289 TRIP 5447. Autorizado, TRIP 5447. A proa de Lapa, TRIP 5447. Rumba 97, controle. Estamos aqui. Rumba 97, desculpa. Não recebo voto de Charlie. Salvador, o Xané 6141 está passando sempre. Xané 6141, constante aproximação, Kenegal no 0 no 6, aguarde pista livre. 1016 ajustado, aguardando pista livre, o Xané 6141. Aracaju no 190, Pucajão, Aracaju, 10, curva esquerda, 1208-5563, está 3283. 2 minutos, obrigado. Autorizado, portará. Correção, direita, direita 235, rumo na 7, pro de coral. Ah, no pátio 3, para puxo treinamento. Autorizado, chamará para o táxi, gol 9224. 0, tráfego 12 horas, 7 milhas e meia, mantendo 100, um eco 1110. 109240. 030 graus, 09. Livre pouso, pista 10, Xanai 6141. 1200. Sessão 200, 35447. 208, 962. Está presente Leda, 92. Salvador, boa tarde, gol 1333, está ciente da Serra. Autorização para Congonhas. Pronto, Taracota está na remota 1 ou 2. Okay, aguardando o chão, graças. 9240, livre ascensão, nível de voo 400. Livre ascensão para o 400, gol 9240.